não deixa me animar. Porque fulano assim cai, cai, cai, cai. Não, não deixa me animar. Porque fulano assim cai, cai, cai, cai. A vida se vai no puxaque de dedo. Se vacilar você cai onde o moe é azedo. Confiança demais, te passaram pra trás. Egos meros rivais, tô de luto rapaz. Testando a febre de alguém na quebrada. Querendo provar pra mulher apegada. Eu disse nada, nada e morre na praia. Sai de baixo de vai, por isso não se destrói ou cai. Veja quantos tipos dessa aí eu contei. A problemática na prática são vários, eu sei. Caiu, já se foi, demorou, já foi tarde, sujeito suspeito, deixa o gueto e a cidade. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Quando a máscara cai, cai. Casa perdida, as ruas estão olhando e tão pense primeiro. Atitude errada tem seu preço, parceiro. E é verdade, quem vive nas ruas é nua e crua. E a falsidade é o que impera nas quebradas e nas favelas. Tem que andar esperto, senão já é. A regra se chama respeito, é daquele jeito. O preconceito entre nós mesmos. Não vou me contaminar, jamais. Rapaz, vai reinar. 9-2, o resgate cata. Me cai da maca, é o final de quem empaca. Com os malaca, roncou, piscou. Jesus passou, teto da cadeia voou. Explodiu, você não quer a tuberculose. Homicida, sombra de polícia federal, não me siga. Matracas, altera a visão, cataratas. Andam pelo ralo as baratas. Alô, alô, Brasil, é nós, é a gangue. E o Demis Preto realista tá no bang. Do interior, radiando com a capital. Sumaré, 19 é a central. Aqui você é melhor que dinheiro achado. Mas se dá mim tá ferrado. Recobrado, chamado numas ideias monstra. Aqui é família, sangue bom, é mó responsa. Oh, tá ligado, né, o mundão. Não tem teto pra vacilão. É poucas ideias, pô, é mil grau. Ramelo, faiô, passa mal. Na moral, mano, a gangue tá aqui. Na moral, te ligar, escuta aí. Rap nacional brasileiro. A gangue ligando o Brasil inteiro. Naquelas ruas ninguém me viu. No centro da cidade o coração vazio. Saiba, o fogo nunca vai cessar. Só aqui você vê coisas que te faz pensar. Quantas chances que ela teve. Mas a rua é que vicia e que te mata a sede. Depois de um Pelé a viatura tombou. Pois não podem controlar o gueto feito robô. Não deixa me animar. Porque fulano assim cai, cai, cai, cai.